campus de Foz do Iguaçu, do Instituto Federal do Paraná, irá realizar neste dia 28, às 7 horas da noite, a quinta chamada complementar do processo seletivo 2014, em caráter de sessão pública, no auditório do Bloco de Recursos Naturais, na Vila A. Nesta fase, as vagas serão ofertadas por meio de sorteio público, onde qualquer pessoa, independente de ter participado do processo seletivo, poderá concorrer a uma das vagas, desde que respeitadas as exigências legais para cada forma de oferta e nível de ensino. São 45 vagas ofertadas, 41 na modalidade de ensino subsequente, 30 vagas para curso técnico em aquicultura, uma para o curso técnico em cozinha e 10 vagas para o curso técnico em hidrologia e 4 vagas para o curso superior de licenciatura em física. Recomenda-se ao interessado comparecer com 15 minutos de antecedência à sessão pública. A partir das 7 horas da noite, não será permitida a entrada de candidatos. Ao chegar no auditório, o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição numerada. Os candidatos deverão portar RG e toda a documentação para a realização da matrícula. Quem tiver menos de 18 anos deverá ser acompanhado dos pais. Outros responsáveis também deverão apresentar procuração simples, sem a necessidade de firma reconhecida em cartório. Os pais e responsáveis também devem levar seu RG. Maurício Freire, para a CBN Foz.